saudade do Pará. Me sangras da essência de me ser. E para tu amor, és mi tesouro. Tengo mi vida toda inteira a tus pies. E tengo também um coração que se muere por dar amor e que não conoce o fim. Um coração que late por vos. Para tu amor, não há despedida. Para tu amor, eu só me tenho eternidade. E para tu amor, que me ilumina. Tengo uma luna, um arco-íris e um clavel. Tengo também um coração que se muere por dar amor e que não conoce o fim. Um coração que late por vos. Por isso eu te quero tanto que não sei como explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor. Y no hay dudas, yo te quiero con mi alma y con mi corazón. Y venero hoy y siempre, gracias yo y te doy a ti mi amor por existir. A voz que apaixona o Estouradinho. Para teu amor, eu tenho tudo. Tudo que tenho e o que não tenho também eu conseguirei. Para teu amor, que é meu tesouro, entrego minha vida inteira a teus pés. E tenho também um coração que se mata pra dar amor e que não conhece o fim. Um coração que bate por ti. Por isso eu te quero tanto que não sei como explicar o que sinto. Eu te quero porque tua dor és minha dor.